viaja não, filho. Sente essa parada, tá ligado? É CTS e a tribo. Kamikaze. Eu prefiro o mundo que desejo que o mundo que vejo. Prefiro buscar o que eu almejo, arriscar meu cortejo. Não quero assistir o que protege em fase terminal. Prefiro sangrar meus joelhos pra não ver o final. Pra mim não é natural, polícia no quintal. De bala, clave, coração de pedra e fuzil fal. Mundão de Judas que prefere ver os irmãos chorar. Que paga pra ver a cena do louco se o gambé entrar. Vem, que eu prefiro não sonhar. Prefiro o conforto do lado oposto e eu vou buscar. Também quero luxar de Citroën na quebrada, de White Horse com Red, bancar o sonho das vagabas. Prefiro a rua, porque a rua eu conheço, mas desconheço após as duas qual será meu preço. Mais de 1000 dedos de gesso e só 7 no tambor. Dá pra ver o ladrão que está na poesia que eu sou. Reduzido entre o luxo dos bandidos e o chão batido. Indeciso no meio disso, qual fim adquiro? De coração fudido e sonhos corrompidos. Agir desconhecido, nem sei o que eu prefiro. Prefiro morrer que me conformar com isso aqui. Quero também Citroën, Johnny Walker. Quero que eles tenham 1100 sem desfalque. Aqui é correr com os ladrão. A minha cota aqui é almejar os milhão. Bandido mal aguerrido, digo machine na mão. Gangue está cravado no peito, no papel de vilão. De pique ninja power, de mini use ciclope, de pistoleta 762, Madison Rossi. Alvejei o sucesso, recapitulo o crime. Fraquejar na bagaça e desonrar o time. É o oposto do certo, é o cúmulo da burrice. Que na planalto no VDM a firma não admite. O som é pra ladrão, o som é pra bandido. Que na contenção não, é o dito pelo dito. Verme vem de Brace, verme vem de Falco. Verme vem de Gol, verme vem de Palio. Menor empratou, de quebradinha na quina. De maior bandidão, refinando a cocaína. Base no peso, 50G do mato seco. Crack e cocaína, eu degustando um Red Label da Planalto Rap. É nossa preferência, em Uberaba feita. Fortalece a presença. Tudo nosso, onde o errado é cobrado. Tudo nosso, quando a fita dada não foi fracasso. Maquinado, radinho, os tipanos, dedo no gatilho. Mão de gesso não cola, porque na cena dá milho. Azeda o molho, que a informação esquece. Morro cadeado, mas não dou a fita pros verme. Um castelo com piscina, cheio de frutas no cacho. Eu brincando com a minha filha, longe dos ratos. Sente o grave, é o que nós quer. Isso que é minha vida, porra, pode botar pé. Tá gold, nós tomando Sky com Vulcano. Na Planalto é assim, no bolinho vários planos. Prefiro morrer que me conformar com isso aqui. Quero também Citroën, Johnny Walker. Quero que eles tenham 1100 sem desfalque. Respeito dos cana na quebra. Meu preferencial é ver os mano fora da cela. Na chola só trinca com você quem te ama. Jamais te abandona, engana. Não ser mais uma banda, também eu quero pacote, carros, joias no copo. Sem ter que sair pro arrebento de moto com a 9. Tem parada, tem no peso, é só ter conceito. Uberaba, corredor lá do norte. Salve pro gueto, pros irmão, facção, pros ladrão, bandidão. E aí do que DJ? Todos sabem, ocasião faz o ladrão. Eu prefiro ver crianças no parque brincando, ao invés dos 12 bolando um beck no meio do bando. Eu prefiro tá do lado das donas. Eu prefiro meu bolso cheio de onça. Eu prefiro um berço de ouro pra minha filha. Eu prefiro que amanhã seja o ontem da minha vida. Joia rara, que eu prefiro amor materno. Eu já não tenho mais comigo. Eu prefiro invadir a agência bancária. Eu prefiro enquadrar os boys, te tocar na cara. Corta o dedo do pé de pano com um saco de pão na cabeça. É o que eu prefiro, ladrão, é a minha preferência. É minha preferência. Prefiro morrer que me conformar com isso aqui. Quero também Citroën, Johnny Walker. Quero que eles tenham 1.100 sem desfalque. Prefiro morrer que me conformar com isso aqui. Quero também Citroën, Johnny Walker. Quero que eles tenham 1.100 sem desfalque.